calor no olhar. Logo que o sol se pôs, espalhou um sorriso no ar. Ah, ah, ah, te amo. Não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar. Quantas vezes a gente se deu. Ah, ah, ah, te amo. Vou de carro, vento que sopra. Quero te ver, vontade sufoca. Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor. Meu mundo ainda trago a marca de batom. No rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão. Te amo, te amo, te amo. Uma cidade amanheceu na América. Os parques para os sonhos de luar. A felicidade é um bem que você faz. Se estamos juntos, tudo é bom demais. Não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar. Quantas vezes a gente se deu. Ah, ah, ah, te amo. Vou de carro, vento que sopra. Quero te ver, vontade sufoca. Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor. Meu mundo ainda trago a marca de batom. No rádio a canção de Marley, o gostinho da nossa paixão.